Não há disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. E esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda. Meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão. Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha respira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus aços não consigo mais conter. E não ligo se você nem tá ligando, um pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: darei tempo ao tempo, mais tempo. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Darei tempo ao tempo, mais tempo. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. E não ligo se você nem tá ligando. Mesmo assim vou te dizer: já dei tempo ao tempo, não me ajuda. Só quero amar você. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver. Só quero amar você. Eu só quero amar você. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão.